Bora fazer mais um do repertório novo, Edson Ribeiro Pernambucano, pra galera que gosta de comer água, a música é essa, viu? Chegar, mas não se preocupe, neném. Ele bateu na minha porta agora. E aí? Às vezes na vida de alguém o amor demora a chegar, mas não se preocupe, neném. Ele bateu na minha porta agora. Eu já sei, ele sempre esteve aqui pra quem quiser uma flor no meu jardim, ao alcance da minha mão, ao alcance do meu celular. Me liga, amor, me liga, ei, ei. Me liga, amor, vem que hoje eu dou conta. Me liga, amor, me liga, ei, ei. Me liga, amor, vem que hoje eu dou conta. Chegar, mas não se preocupe, neném. Ele bateu na minha porta agora. Às vezes na vida de alguém o amor demora a chegar, mas não se preocupe, neném. Ele bateu na minha porta agora. Eu já sei, ei, ele sempre esteve ali pra quem quiser ao alcance da minha mão, ao alcance do meu celular. Me liga, amor, me liga, ei, ei. Me liga, amor, vem que hoje eu dou conta. Me liga, amor, me liga, ei, ei. Joga baixinho, joga baixinho.